Salvador, Bahia, Brasil, favela é foda, não é como a TV nos mostra, é outra história, tem muito sofrimento, corações corroendo, de pais que perdeu filho pro crime, eu só lamento, e peço por favor, meu Deus, protege essas famílias, que choram tristeza ao relembrar da sua cria, não era pra ser bem assim, quanto terror. A inveja transformou seres humanos em predador. Me diz quem que venceu e enriqueceu com essa guerra. Só sei que quem perdeu foi vitimado dessa merda de rechas, drogas, intrigas. Pessoas importantes pra mim perderam a vida. Ruitano, Cesário, Gilmar, Arnal, Pedro Henrique. Estão com Deus em um bom lugar, famílias, acreditem. Tem que ter fé, pois a fé move montanhas. Quem sabe você não se encontra no lugar prometido como a Bíblia conta. Com flores, o amor, a harmonia no lugar das armas. Enquanto esse dia não chega, saudades trazem mágoas, mágoas. O que passou não volta mais, mas a lembrança não se vai não. Dentro do peito ainda arde a chama viva da saudade. O que passou não volta mais, mas a lembrança não se vai não. Dentro do peito ainda arde a chama viva da saudade. Tanta tragédia, nosso povo não merece sofrer mais. Moleques, não vá pro crime, por favor, pense em seus pais, que por você deram a vida pra te ver feliz, sempre batalhando pra não faltar o pão, enfim. O exemplo de vida vocês devem dar continuação. Honra, honestidade faz você guerreiro, irmão. Não fuja do batente, construa o seu império através do suor da inteligência, não do ferro. Facilidade é a porta aberta pra dificuldade. Cair na detenção para voltar atrás é tarde. A solidão domina, dos olhos caem lágrimas. Saudades da família com certeza trazem mágoas, mágoas. O que passou não volta mais, mas a lembrança não se vai não. Dentro do peito ainda arde a chama viva da saudade. O que passou não volta mais, mas a lembrança não se vai não. Dentro do peito ainda arde a chama viva da saudade. Saudades da tristezas, eu sei, sinto na pele. 2004, minha família, irmão, jamais esquece. Com a perda de uma pessoa que pra mim foi tudo. Respeito, amor, carinho, a solução para esse mundo. Tinha defeitos também, porque ninguém é perfeito. Mas era o amor que dava as cartas dentro do seu peito. Minha avó, que Deus ilumine sua alma, porque sua missão na terra mereceu foi palmas. Pois é, só quem te conheceu sabe o que eu falo. Plantou amor, colheu respeito entre seu povoado. Haha, só tenho que te agradecer por tudo que cê fez por nós, ninguém jamais pôde fazer. Perdi você, mas tive que aprender que um dia nós nascemos, crescemos, mas temos que morrer. É a lei de Deus, está escrita, está traçada. Saudades de quem amamos e partiu daqui só trazem mágoas. Perderam pessoas importantes. Saudades trazem mágoas ao relembrar dos bons momentos. Mas aí nem esquenta. Quem sabe um dia vocês não se encontram em um lugar prometido como a Bíblia conta. Com flores, o amor, a harmonia no lugar das armas. Enquanto esse dia não chega, saudades trazem mágoas. Dedicada a Dona Joana, família Silva Santos.